Nós, os músicos, éramos uma diversão de boas-vindas, uma distração do aborrecimento monótono, cinzento, letal, do dia-a-dia no campo, e rapidamente nos tornámos numa parte essencial deste mundo macabro. A diferença entre Theresienstadt e Auschwitz era, para nós, muito clara. Era a diferença entre viver na esperança ingênua de ser libertado e continuar vivo nas próximas duas horas. Aqui é o Helmut Zacharias Quartet. Sie hören die Uraufführung der ersten deutschen Komposition im Bebop-Stil von Helmut Zacharias, den Helmis Bebop Number One. Estávamos a tocar música no inferno. Скользкая вечера, есть лишь на Tocavam para os SS enquanto prisioneiros eram tatuados, ou às portas do campo por onde passavam as pessoas que iam para as câmaras de gás. As crianças olhavam-nos diretamente nos olhos. Sabiam exatamente para onde iam. À noite, tocavam para os alemães nos banquetes. De setembro de 1943, o campo familiar de Terezin em Auschwitz. 5.007 pessoas deixaram Terezin, o grupo maior que alguma vez deixou Terezin. Famílias inteiras, incluindo 285 crianças. Thank you. O educador Freddy Hirsch acompanhou as crianças. No campo familiar mantido com a intenção de iludir uma futura visita da Cruz Vermelha a Auschwitz, as crianças representaram uma ópera infantil baseada na história da Branca de Neve. Ausgerechnet, ausgerechnet, heute Abend scheint der Mond so schön und du bist fern von mir. Ausgerechnet, ausgerechnet, heute Abend hab ich Sehnsucht und kann gar nichts tun dafür. Wenn ich könnte, wie ich möchte, wäre heute die Nacht die Nächte, aber wo bist du? Denn zum Glücklichsein gehören zwei dazu. Duba, duba, duba, ausgerechnet, ausgerechnet, heute Abend scheint der Mond so schön und du bist fern. Beim Morgen und beim Abendstern, ich geh mit keinem anderen, dazu hab ich dich zu gern. Fern von mir. Ausgerechnet, ausgerechnet, heute Abend hab ich Sehnsucht und kann gar nichts tun dafür. Wenn ich könnte, wie ich möchte, wäre heute die Nacht der Nächte, aber wo bist du? Denn zum Glücklichsein gehören zwei dazu. Duba, duba, duba. Ausgerechnet, ausgerechnet, heute Abend scheint der Mond so schön und du bist fern. Beim Morgen und beim Abendstern, ich geh mit keiner anderen, dazu hab ich dich zu gern. Perante a suspeita de que iriam ser mortos, Freddy Hirsch organizou um grupo de resistência que começaria uma revolta. Ele pressentiu o inevitável e percebeu que as pessoas não se revoltariam. Tomou veneno na noite anterior, mas não morreu instantaneamente e foi levado, no dia seguinte, inconsciente para as câmaras de gás. Março de 44 foi o dia da iluminação do campo familiar de Auschwitz, dia do nascimento do presidente da Checoslováquia. Os nazis gostavam de executar pessoas em dias importantes. Thank you.